ação e reação. Espírito André Luiz. Capítulo 12. Dívida agravada. 64º programa. Estamos assistindo o socorro do assistente Silas, da Mansão Paz, vem oferecendo a Marina, que tentou suicidar. Marina é filha de Luísa, uma trabalhadora da Mansão Paz. Reencarnara há cerca de 30 anos para cumprir uma quitação kármica que você já tem conhecimento. Temos que ganhar tempo, ainda falta muito para completar essa publicação maravilhosa que tanto nos tem ensinado e certamente tem levado alegria não somente a vocês e aprendizado insuperável, todos vocês que me honram com sua audição, como também tem servido, com toda certeza, de gáudio espiritual, de felicidade, de espírito aos queridos irmãos André Luiz, Hilário, Silas, Druso, Bezerra de Menezes, a toda essa coorte de trabalhadores, na qual incluímos os irmãos legionários que hoje atuam na religião de Deus, de cima, velhos amigos nossos, tantas vezes nos abraçamos, tantas vezes sentimos júbilo nas vitórias espirituais e materiais desta obra divina, Legião da Boa Vontade, Religião de Deus, Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, com o Centro da Mediunidade Direta, um centro assectário. Não é um centro espírita, é um centro para católicos, protestantes, também espíritas, esotéricos, ateus materialistas, os seguidores do Islã, os judeus, que todos temos mediunidade, ou paranormalidade, ou sensitividade. São vários nomes e muitas vezes orgulhosos nomes, para um dom que vem de Deus para as suas criaturas, de modo que elas possam servir aos seus interesses na Terra, que são unicamente os divinos interesses pelo bem de todos os seres humanos e espirituais que convivem, apesar de em dimensões diferentes, neste paraíso construído por Jesus. O homem é que faz da terra o inferno, para a nossa evolução espiritual, o orbe terrestre. Você se lembra que Silas, depois de impedir que Marina se suicidasse diante de sua filhinha, que era sua irmã, que ela havia traído, né? Que ela estava reencarnada, que suicidara-se também por culpa dela e do antigo noivo, sua irmã, ele fez com que ela parasse para orar. Marina parou para orar Porque Silas chegou ao seu ouvido e disse: como pensar em morrer sem uma oração? Foi o jeito que ele encontrou de fazê-la parar para pensar num instante. Depois que ela parou e começou a orar, orou aquela coisa toda, ele deu um jeito que o braço dela desse um salto e derrubasse o veneno. Em seguida, lhe deu uma descarga fluídica no corte encefálico e ela adormeceu. Nesse momento, chega sua querida mãe, Luísa, sob a interferência da qual, o pedido da qual, solicitação da qual, Silas, André Luiz e Hilário puderam intervir nesse caso. Vamos lá, é aí que nós vamos voltar. Neste instante, a irmã Luísa, mãe de Marina, Luísa já estava de volta ao mundo espiritual, mas continuava viva, interferindo por sua filha como se fora o seu anjo guardião, e que era mesmo, penetrou no recinto entre deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu, enxugando as lágrimas. Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até ao fim, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada e então presenciamos um quadro inesquecível. Marina, a quase suicida, ergueu-se em espírito sobre o corpo somático, o corpo físico, e pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. Nosso diretor, porém, como a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes, e de súbito, à maneira do cego que retorna à visão, a pobre criatura viu a genitora que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Com lágrimas a lhe correrem dos olhos, refugiou-se-lhe no regaço, gritando de alegria: mãe, minha mãe, pois és tu, mãezinha querida. Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse a uma criança doente, e mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste: sim, filha querida, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por este minuto feliz de entendimento. E beijando-a ternamente, embora aflita, continuou: por que o desânimo, quando a luta apenas começa? Ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Marina, não convertas o amor em inferno para ti mesma, e nem creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Olha a justeza e a bondade de Deus na ação das vidas sucessivas, né? Mas continuando, a enfermidade de nosso Jorge e a aprovação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para teu espírito, que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe? Esqueceste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste-te assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Ainda é tempo, Marina. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que manchaste com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu, acabrunhada ao peso do fardo de aflição que lhe impuseste, e paga em desvelo e sacrifício, ao pé da filhinha doente, a conta que deves à eterna justiça. Humilha-te, resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa, mas justa. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico te restituirá a saúde do esposo, para que juntos possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Jamais penses estar sozinha nas longas e ermas noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso, Marina, haverá para os corações maternos que choram além do túmulo, se não a presença dos filhos abençoados, embora esses muitas vezes lhes ocasionem longos dias de angústia. Compadece-te de mim, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Ninguém como uma mãe para falar ao coração de uma filha ou de um filho que sofre. Sofre porque trilhou o caminho do desengano. Não há injustiça. Quem acredita que fica impune está completamente louco ou completamente louca. Prosseguindo o livro de André Luiz, Espírito, Ação e Reação, vamos à narrativa desse nosso amigo do mundo invisível, ainda por pouco invisível. Calou-se Luísa, pois que singultos incessantes lhe abafaram a voz. Solução. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, beijava-lhe as mãos, clamando em súplica: Mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, respeitemos nossas mães até após a morte. Veja que o calvário da mãe verdadeira continua se os filhos estão sofrendo na terra após a morte. Não há morte em nenhum ponto do universo, proclamava o irmão Zarufo. Bom, mas vou até repetir esse trechinho. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acarinhando a fronte da pequenina empapada de suor, implorou humilde: Filha querida, não procures a porta falsa da deserção, do suicídio. Vive para tua filhinha, como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. A moça, renovada, rojou-se sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como grânulo de ferro pelo ímã. E nós a vimos acordar em pranto copioso, bradando inconsciente: Minha filha, minha filha. O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e afirmou: Louvado seja Deus. Nossa Marina ressurge transformada. Afastamos-nos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coravam clarões purpúreos da aurora. O dia amanhecia. E de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus, que faz raiar, depois de cada noite, a bênção de novo dia. É como dizemos na religião de Deus, meus amigos e irmãos, que lindo esse final do capítulo. A embriaguez da felicidade, sem ter a necessidade de se tomar álcool, qualquer coisa desse tipo. A grande forma de ficar feliz é realizar o bem. Já dizia o irmão Zarufo, e Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Mas como eu dizia aqui neste encerramento, o 64º programa dedicado a esse livro maravilhoso de André Luiz, Ação e Reação, psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier, no Templo da Boa Vontade em Brasília, o Templo do Ecumenismo Irrestrito, no trono e no altar de Deus, construídos pelo saudoso Morricone, ele colocou esse meu pensamento: todo dia é dia de renovar nosso destino. Deus está presente. Quem